Amém. Já oramos então hoje, dia 12 de julho de 2015. Nós vamos começar aqui a nossa escola bíblica com o Filosofia Ministerial, módulo 1, o 5.4, o propósito servir. Ok? Amém, amados? Então vamos lá. Então a gente entende servir como um dos propósitos fundamentais na igreja. E vamos resumir esse propósito com a seguinte frase. Servir na igreja e no mundo, usando nossos dons e talentos para edificação do corpo e propagação do evangelho. Ok? Por que é que não é servir só na igreja? Porque não foi assim que Jesus ensinou, né? Igreja significa reunidos para ir. Basicamente, eclésia, a palavra grega, significa juntados, aglomerados, como a dinamite, que é bem densa para que ela possa ir mais longe. Então, a igreja, ela não é só assembleia, comunhão, reunião, como alguns acham. Igreja é essa convergência das pessoas para ir. Há também relatos históricos, arqueológicos, que indicam que a igreja era um colegiado de pessoas que era usada pelos reis como seus conselheiros e seus delegados. Não na perspectiva moderna, policial, de delegado, mas na perspectiva da palavra de delegado como alguém que recebe uma autoridade para poder exercê-la. Ok? Então vamos pensar o seguinte, que quando essa palavra foi utilizada dentro do contexto do Novo Testamento, já se tinha uma visão, já se tinha um significado atribuído a isso. Então, é interessante que quando Jesus, ele fala isso pouquíssimas vezes, mas depois a gente vê isso em Atos se difundindo de forma muito forte, esse termo igreja, a gente vai entender que aquele povo excluído e segregado foi assim honrado, foi assim elevado, foi promovido quando Jesus disse, vocês são minha igreja. Um rei tinha a igreja dele, tinha a assembleia dele, de pessoas que tinham uma certa autoridade e representavam o rei, dada a atribuição que o rei confiava a eles. Então, quando Jesus diz, vocês são essa minha congregação, vocês são esses que me representam, a gente recebe, então, a grande honra de Deus com isso e com a honra, uma responsabilidade. Amém, irmãos? Então, vamos pensar o seguinte, essa igreja que é reunida pelo Senhor Jesus, que é capacitada pelo Espírito Santo, que é eleita pelo Senhor Deus Pai, essa igreja ela é chamada para servir a própria igreja. Vamos entender uma coisa. Por exemplo, você, para cuidar da sua família, tem que cuidar do seu corpo. Né? Quantas vezes a gente trabalha pra caramba, não faz exercício, não come bem, aí morre cedo e deixa viúva. Também não vai levar, não, pode ficar tranquilo. Ninguém vai levar, não. Também vai levar, não atrapalha. Então imagine, a gente está, às vezes a gente está achando que está cuidando da família e não está, porque quando não cuida de si, morre e aí não consegue continuar esse cuidado. Né? Mas vamos pensar o seguinte, assim como eu, para cuidar da minha família, preciso cuidar de mim, então, para eu cuidar daqueles que Deus confiou na minha mão, a gente também precisa cuidar da igreja. Ou seja, a Bíblia diz, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Então, a gente tem que fazer aos demais, até para atraí-los e apresentar o Evangelho para eles. E a gente tem também que cuidar da qualidade do que é apresentado. Ok? Então, vamos lá. Muitas vezes o que atrai uma pessoa a uma congregação? Várias coisas podem atrair ela. Às vezes um culto festivo, às vezes um culto bem devocional, bem intenso, às vezes uma pregação bem feita. Mas o que é que a gente vai dar à pessoa depois que ela entra, depois que ela chega? Isso diz respeito à qualidade do povo que está ali. Quando eu vou visitar uma igreja, vou para um congresso, eu não fico só no que dito lá no púlpito. Eu tento conversar com as pessoas que estão lá. Então eu converso como é que funciona, eu converso como é que o povo é tratado, porque eu aprendo mais vendo o que é dito, repercutindo na vida de quem está comigo. Ok? Então, quando alguém encostar na gente, o que é que a gente vai dar para esse alguém? Então a igreja só vai ter qualidade para ganhar e fidelizar pessoas para a igreja, se a gente tiver o que dar. Amém, amados? E você só vai ter o que dar se você tem isso com Deus pessoalmente. Então vamos entender o seguinte: servir na igreja e no mundo, sim no mundo, mas não na forma do mundo. Servir ao mundo, apresentando ao mundo uma outra estratégia, uma outra visão, uma outra alternativa. Muitas vezes a igreja quer dar na igreja o que é servido no mundo. O que vai acontecer quando a igreja é mundanizada? O próprio mundano diz: isso aí eu tenho no mundo, até melhor. Não é? Então, que visão é essa da igreja? Estava conversando com o Juliano ontem sobre a igreja da Coreia, e quando teve aquela crise dos tigres asiáticos, houve uma quase uma calamidade ali, se isso arrastou para o mundo inteiro. A Coreia do Sul saiu quase que ilesa daquela crise. Por quê? O Banco Central não começou a perceber que o papel moeda, ele não estava sendo credibilizado, dada a crise. Eles precisavam de lastro. O lastro é feito com a moeda, com dólar, considerando que o dólar tem enterrado lá na Wall Street, no Banco Central Americano, né? Ou no Fort Knox, perdão, tem enterrado ouro para lastrear a moeda. Então, cada dólar que está no seu bolso, ele tem uma quantidade correspondente em ouro guardado lá, ok? Só que o coreano, ele viu que ia entrar nessa crise dos tigres asiáticos, ou da Ásia, e não tinha lá como lastrear a sua moeda. Então, o que é que a igreja fez? As diaconisas, uma junta nacional de diaconisas, se juntou e tiveram uma ideia. Sabe o que as irmãs fizeram? Elas convenceram as demais irmãs, e toda mulher coreana, sul-coreana, entregou todas as suas joias para a igreja entregou para o Tesouro Nacional. Algumas delas só ficaram com a aliança. Essa grande quantidade de ouro, sabe que asiático gosta de ouro, essa grande quantidade de ouro lastreou a economia do país e a igreja salvou o Estado. Eles pensaram: a gente vai ter que fazer alguma coisa pelo nosso país. E eles serviram com o melhor. Agora, esse comportamento tão forte, tão simbólico, só foi possível por quê? Por quê? E aí outra pergunta que o Juliano falou: qual é o peso do martírio para uma igreja ser tão forte? Eu falei: é o sentido, o significado. Uma igreja que nasce com martírio é uma igreja que passa de manhã para a escola bíblica e vê o quadro dos pastores que foram assassinados naquela igreja. Ela entende então que a igreja é uma causa maior do que a própria vida dela. Meu irmão, se a igreja é uma causa maior do que a sua própria vida, você é pontual, você é assíduo, você entrega a sua casa, você entrega seus bens. Muitas velhinhas coreanas, elas não têm arrimo, não têm herdeiro, elas vão à igreja, entregam todos os seus bens à igreja e ficam internadas lá para oração. E meu pai disse que tem um salão assim com um monte de idoso. Você chega lá bem cedinho, elas já estão lá orando. Aí, como é a história delas? Ah, aquela ali era riquíssima. Entregou tudo para a igreja e veio morar aqui. Por quê? Porque quando você entende que você pode morrer a qualquer momento pelo Evangelho, você só fica se o Evangelho for a causa maior da sua vida. Só que a maioria de nós quer o Evangelho para quê? Para uma cura? Para um ensino que vai ser estratégico na minha vida, não é? Para meu marido se converter em um cara melhor, para eu ser mais próspero. Vê a igreja como um lugar de tirar, de ser servido. Ok? Mas, em nome de Jesus, a gente vai e já está amadurecendo para entender a igreja como um lugar de doar, de entregar a nossa vida. Amém, amados? Porque Ele entregou a vida para nós, e nós podemos, nesse poder, entregar a vida ao serviço da causa de Jesus, que é essa igreja. Amém? Então, servir na igreja e no mundo usando nossos dons e talentos para edificação do corpo e propagação do Evangelho. Então, você tem que usar os seus dons, os seus talentos para que o corpo seja edificado. E acabe a pergunta, você tem que perguntar para você: como que eu uso meus talentos? Como que eu uso o que eu tenho de competência pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja? Tem que perguntar. E não adianta terceirizar isso para o pastor, para o líder de núcleo. Não. Eu. Como eu uso o meu talento para a edificação do corpo? E é interessante que a gente fica protelando, né? Ah, depois que eu tiver isso, depois que eu souber aquilo, depois que eu puder aquilo, aí eu vou fazer o melhor. Não vai. Por quê? Porque esse discurso de protelar, Jesus inclusive falou. Um disse: não, eu vou te seguir, Senhor, quando eu enterrar meu pai. Que causa nobre, né? Enterrar o pai não é que o pai estava morto, ele ia fazer o enterro, não. Enterrar o pai significa: papai só tem a mim, de mais velho, então eu vou esperar o papai morrer, dar uma morte digna para ele, depois que eu já não tiver esse problema, eu te sigo. Aí o outro falou assim: não, eu tenho que adestrar uma junta de bois, depois eu te sigo. Aí Jesus diz: aquele que não deixa pai ou mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Então a ideia é o seguinte, é que, na verdade, é até uma questão de inteligência. As coisas serão melhores quando nós entregamos elas ao Senhor. Não necessariamente elas não serão desgastadas. Por exemplo, eu disse isso semana passada na pregação dos pés dos peixes. Preste atenção. Se eu entrego a minha casa, brotei um núcleo, ok? Eu não estou dizendo para você que o sofá não vai gastar, que o piso não vai arranhar, que não vai ter gente abrindo sua geladeira. Não. Ao contrário. Tudo isso vai acontecer. Como eu digo a vocês, aquele testemunho que o irmãozinho bem nutrido sentou no meu sofá e começou a ter um rangido, eu pensei que era alguém gemendo de oração, mas não era, era o sofá rangendo. Aí o irmão ficou assim, sem jeito, eu falei: fica em paz, pode até uma diferente para ser modelo oriental, aí baixinho, fica tranquilo. A perna do sofá abriu. Pergunta: quando acabou aquele culto, minha casa ficou melhor? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Porque ela teve um sentido. Amém? É o sentido que a gente dá às coisas, faz elas serem importantes. Você pode ter um relógio aí de $2,000 no seu braço, e você pode ter um relógio de $50 no seu braço, mas você não abre mão dos 50, foi seu pai que te deu. Tem um sentido. Ok? Tem um sentido. Então a questão é: qual o sentido que minha casa tem, qual o sentido que minha vida tem, qual o sentido que meu dinheiro tem, qual o sentido que meu trabalho tem, qual o sentido que meu relacionamento tem? Enquanto a gente resume o sentido da nossa existência, a própria existência e o conforto, a gente está desperdiçando a vida. A ideia do Evangelho é essa: você vai entregar tudo, e isso vai ser como a vela que, enquanto se consome, ilumina. Jesus não promete que você vai ter mais outra vela. Ele promete que você vai ter um grande sentido enquanto você consome a sua vela, que ilumina outras pessoas. A ideia do Evangelho é essa, amém, irmãos? E Jesus ainda costuma confiar mais velas para aqueles que não poupam suas velas. É um costume dele, não é obrigação dele, mas é um costume dele. Ok? Então vamos pensar assim: minha vida vai ter sentido, minha vida vai ser melhor, minha vida vai ter mais, minha vida vai ter mais sabor se eu entrego a minha vida um sentido maior do que a minha própria vida. Nós só temos uma vida, irmãos. E se nós não fizermos o melhor com elas, que é entregá-la a Jesus de forma irrestrita, ela não tem sentido. Amém? Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. Ok? Então, para edificação do corpo e propagação do Evangelho. Em Efésios 4, 11 e 12, nós lemos: e Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vias ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Esse e outros textos da Palavra de Deus nos ensinam sobre o papel do serviço cristão de edificação do Reino de Deus. Vamos pensar o seguinte: cada função dessa, dos cinco grandes ministérios, digamos assim, a ideia deles é para edificação do corpo. Então, por exemplo, se você tem um desses ministérios, por exemplo, se eu sou mestre, a função desse mestre não é maior, não é ensinar, é porque é para aperfeiçoamento dos santos, para capacitação dos santos. Então, se eu sou mestre, a melhor forma de usar isso não é só ensinando, mas ensinando para as pessoas a ensinarem, porque senão isso resume a mim. Amém, amados? Às vezes a gente fala assim: não, vou fazer bem feito, pronto, Deus está vendo meu serviço, mas você fica fazendo um monte de coisa e só você faz ali na igreja. Não, a ideia não é essa. Meu pai sempre me disse: se você vai, leve alguém. Se você sabe mais alguma coisa, ensine alguém. Se você ganha mais, abençoe mais pessoas. Se você tem um casamento bom, use isso para cobrir outras pessoas que não têm. E as coisas começam a ganhar sentido, irmão. O sentido da nossa vida não está em curtir a vida. O sentido da nossa vida está em fazê-la ter um sentido. Senão, como vai ser o enterro da gente? Né? Imagina como é o enterro. Às vezes eu imagino o meu enterro. Meu enterro, acho que não vai acontecer, porque eu acho que eu vou ser né? Abduzido por Cristo nas nuvens. Vai nessa, né, tio? Mas, gente, eu penso que meu enterro tem que ser um lugar, tem que ser um momento onde não vão lamentar só eu ter morrido porque eu não vou companhia. Eu quero que as pessoas tenham gratidão por minha vida ter tido sentido. Eu quero que tenham pessoas ali que a vida delas ficou melhor depois da minha vida. Esse é um enterro feliz, esse é um bom enterro. Né? Já pensou? Às vezes a pessoa só chora, ai, e agora o que vai ser de mim? Porque esse pastor era tudo a minha vida, ele que decidia as coisas por mim. Quando estava doente, ele orava. Eu não quero esse enterro para mim. Eu quero um enterro assim, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu aprendi só demônio com esse cara. Passar um demônio, riscar o demônio na minha frente, ah, já era para ele. Então lá em casa ninguém mais fica doente não, porque eu boto a mão, enquanto não cura, eu não estou satisfeito. Esse é o sentido da gente viver. É o seu ministério fazer, ser comunicado a outros irmãos, amém, irmão? Paulo falou, como eu queria ter convosco para vos comunicar um novo dom. Aleluia. Amém, gente? Então a ideia é a seguinte, eu quero encostar em alguém para que a pessoa fique melhor. Outro dia ensinei um amigo meu a passar roupa. Passar ferro na roupa? Não é que ele não sabia. Ok? Eu tenho aprendido muito com ele, estava hospedando meu irmão. Aprendido muita coisa. Agora eu tive o privilégio de poder ensinar isso para ele. Né? Isso é uma ilustração, porque isso é por um pouco, né? E eu disse a ele assim, você vai ficar aqui até casar para você ser um marido melhor. Amém, amados? Vamos lá. Então, entendemos como igreja que temos uma obrigação inegociável de transformação e influência no mundo em que vivemos. E que parte desse papel é desempenhado através dos mais diversos ministérios. Ou seja, você tem um papel de ser diferente, para as pessoas verem que existe como ser diferente. Se a igreja não age de forma diferenciada, o mundo começa a achar que a igreja é um lugar de ser abençoado, não é um lugar de mudança de caráter. Em Romanos 12, 6 e 8, lemos, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada de alguém... Foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Assim a Vida Nova entende que cada discípulo deve buscar descobrir sua vocação e exercê-la da melhor maneira possível, a fim de contribuir com a edificação do reino de Deus na Terra. Eu acho que a gente estava com um amigo discutindo sobre a igreja esses dias, e como o núcleo, que a gente vai falar daqui a pouco do Caleb, ele ajuda isso a ser vivido. Gente, É tão maravilhoso ver quanto, embora o diabo tenta enganar a gente, né? É um peso, a responsabilidade muito grande para mim. Claro, é algo sério, né? Servir, cuidar na igreja. Mas Deus não lhe daria uma missão sem lhe dar a capacitação para ela. Ele tem dado a capacitação para nós. Por isso que a gente para treinar aqui, por isso que a gente tem pensado em algo ainda mais ousado, para ser mais uma opção de treinamento para vocês, dentro da agenda de vocês. Porque a ideia é a seguinte, qual é a minha função? Né? Servindo a vocês pastoralmente. É capacitá-los. Ok? É promover que cada um cresça em Deus, para que cada um possa viver o máximo da sua vocação. Isso Deus vai requerer de mim depois. Deus não vai requerer de mim, filho, você podia ter pregado melhor. Talvez ele diga isso. Filho, você podia ter construído um prédio mais bonito para meu nome ser glorificado na cidade. Acho que ele nunca vai falar isso. Agora, com certeza, ele requer de mim que eu seja fiel ao que o Evangelho me manda cumprir. Bíblia diz que o dispenseiro deve ser encontrado fiel. Fiel ao quê? Vamos pensar um pouquinho nesse texto. O dispenseiro deve ser encontrado fiel ao quê? Função do dispenseiro: servir, distribuir. Logo, o dispenseiro fiel é quem faz o que fielmente? Distribui. Eu conversei com a Edmer Williams uma vez, tive esse privilégio lá. E eu era um tempo que eu estava dando muita entrevista para televisão, aqui na cidade e tal. E aí ela não sabia de nada disso. Aí eu falei: ô, minha irmã, não me entenda mal, porque uma vez, abriu parêntese, teve uma pessoa que chegou para ela no morro e falou assim: eu vim aqui porque sei que Deus fala através de você, me dê uma palavra aí. Ela falou assim: olha, eu sou negona, mas eu não sou mãe de santo. Então eu tive muito cuidado porque eu já conhecia essa história, né? Aí eu falei: ô, minha irmã, você tem experiência, tem contato com tantos homens de Deus e mulheres de Deus, eu estou começando agora, me diga algo que pode servir no meu ministério. Às vezes, quando eu encosto assim, Juliano Som, pastor Antônio Carlos Bezerra, né? Esses caras assim, meu pai já nem fala mais, né? Porque é um grande homem de Deus, mas está mais perto. Eu não perco a oportunidade, não. Teve uma coisa que eu perguntei no Carlos Bezerra, que o cara me deu uma direção, para não dizer um liquidificador ninja, meu irmão. O cara falou, ficou comendo meu cérebro umas 2 semanas. E foi bênção demais na minha vida. E eu perguntei para ela, né? Aí ela falou assim: meu filho, vou dizer uma coisa. Você é homem de Deus. Sendo homem de Deus, você não pode ficar buscando holofotes. Não pode ficar buscando eminência para o seu nome, ficar atrás de mídia, ficar atrás de... Rapaz, a mulher começou a destrinchar. Se passou, quer aparecer na televisão. Você tem que fazer uma coisa somente. Eu falei: diga! Ela falou: você tem que buscar Deus, espalhar dele onde você for. Simples assim. Busque a Deus, busque a Deus, busque! Espalhe de Deus onde você for. Aí eu falei: boa essa. Isso é mais do que uma dica, isso é uma direção de vida. Amém, amados? Então a ideia é que você não seja um lobo solitário. A ideia é que você faça isso em meio à igreja, porque a igreja vai ajudar você nisso. Daqui a pouco no Caleb eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, já em vez de terminar essa parte, vamos lá. Assim a Vida Nova entende que cada discípulo deve buscar descobrir sua vocação e exercê-la da melhor maneira possível. Como eu falei lá no núcleo, na sexta-feira, a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, né? Como os moabitas, que eram como o mosto, aquele composto das uvas para fazer vinho, que ficava repousado sobre as suas próprias fezes. A cena é muito feia. Ele usa isso de forma poética, né? Para falar de que aquele que não cresce em Deus, não busca ser mais excelente em Deus, aquele que não se vira, aquele que não é mexido, aquele que não é tratado, é como alguém que está num leito e de tanta preguiça defeca sobre o próprio leito e ele fica. Então a ideia é: eu tenho que me afastar daquilo que é ruim em mim, aquilo que é ruim, crítica, preguiça, procrastinação, vaidade. Eu tenho que arrancar isso, a Bíblia diz em Tiago, deixando toda a iniquidade e acúmulo de maldade, receber a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa não só para salvar a sua alma, mas para lhe fazer bem sucedido em tudo que você empreender. Tremendo, né? Então a ideia é reciclar, reciclar, mais que reciclar, renovar na palavra, revestir, que é o que Paulo fala. Tirar a roupa velha, botar a roupa do Evangelho. Tirar a roupa velha, botar a roupa do Evangelho. Ok, amados? Então, a fim de contribuir com a edificação do reino de Deus na terra. Aleluia. Desenvolvimento prático do propósito servir. Aí a gente tem uma lista de ministérios. Alguns já temos aqui em Itabuna, outros ainda não. Ok? Mas tem ministério de música, de dança, de intercessão, de comunicação, de misericórdia, ação social, de jovens, de mulheres, casais, adolescentes, crianças. E aí vai. Semana que vem a gente vai no propósito proclamar. Amém, amados? Amém. Vamos orar ao Senhor. Algum irmão pode orar, por favor? Oi, irmã. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Que em nome de Jesus possamos, de vez por todas, te servir com excelência, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Então...